jovem DJ e produtor Alessandro Isabelense. Rubi. Rubi. Rubi. Rubi. Rubi. Rubi. Rubi. O portal dos CDs automotivo. Todo mundo faz a pedra. Rubinho Poderoso faz a festa pra galera. E todo mundo faz a pedra. Rubinho Poderoso faz a festa pra galera. Sempre com você e não adianta comparar. Agora tá no ar, é o Rubinho que vai tocar. O primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Rubinho Poderoso, sempre com você. Melhores dos anos 2016 e 2017. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ela é profissional, ela é gostosa demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela senta gostoso demais. DJ Ronaldinho pra cima. Ela é profissional, ela é gostosa demais. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional, ela senta gostoso demais. CD Melody, os melhores dos anos 2016 e 2017. Aqui a qualidade fala mais alto. DJ Magno, o top DJ Off Brasil. You know humans too. Why you gotta be so rude? Acesse já www.portaldecds.com.br. CD Melody, os melhores dos anos 2016 e 2017.

ser feliz com você. CD Melody. Pra todo mundo ouvir que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá no seu nome o meu no telão, mas que linda declaração de amor. E eu faço meu bem pra você, tudo isso é só pra você. Mas não vai me negar um beijo, você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais almejo. CD Melody, os melhores dos anos 2016 e 2017. DJ Magno, de Tucuruí, para o Brasil. Era eu que te amava, pedi tudo pra te ver feliz. Estive do seu lado quando precisou de mim. www.portaldecds.com.br. Não esqueço aquela noite

Vendas, o portal dos CDs automotivo. CD Melody, os melhores dos anos 2016 e 2017. SPM Productions. CD Melody, os melhores dos anos 2016 e 2017. CDs, o portal dos CDs automotivo. Ligo pro